Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa aos 6 anos, mofo no canto todo, TV engordo, pronto pro lodo. Tímido, porra, somos reis, mano. Olhos são eletrodos, sério. Topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos, graças a leis. Planos, troco de jogo, vendo roubo. Pus a cabeça, prêmio, ingênuo. Colhi sorrisos e falei, vamos. É um novo tempo, momento pro novo. Ao sabor do vento, eu me movo pelo solo onde reinamos, fundo pontos finais da dor. Como Doril, a nadador, somos a luz do Senhor. E pode crer, tamo construindo, suponho não. Creio medo, a mão em meio à escuridão. Pronto, aceitamos nosso sorriso sereno. Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio pra onde deitamos. Jesus, toma fim de onde eu sou. Às vezes não tem motivos pra seguir. Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz. Vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Eu sei, sei, cansa. Quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança? Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta esticada, inchada no ombro. E nada vim, nada enfim, recria sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Sonho imundo, só água na geladeira, e eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some de costume. No máximo é um sobre nome, sou terror dos clones. Esses boy conhece Marx, nós conhece a fome. Então cerra os punhos, sorria e jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia. Jesus, toma fim de onde eu sou. Às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Somos